Araguaia de tanta beleza, em tuas praias de brancas areias, a noite linda de luar banhada, Aruanã, Carajás, na aldeia. Oh, rio cheio de encanto que banha a minha terra, todo orgulho de minha alma, teu rolar garboso encerra. Quero que no teu banzeiro vá meu sofrer, minha dor, meu Araguaia querido, por ti eu morro de amor. O canto alegre de tuas gaivotas de manhãzinha ainda sempre lindas, na alma da gente deixa uma saudade, no coração mil doçuras infindas. Oh, rio cheio de encanto que banha a minha terra, todo orgulho de minha alma, teu rolar garboso encerra. Banzeiro, vá meu sofrer, minha dor.